rolar. 10 anos de sucesso, é a melhor festa do estado do Pará. Cabeça vai girando sem parar. A festa é toda nossa e é tão grande a emoção. Vamos dançando brega, dando histórias e salão. Segura minha mão e vamos já dançar. Cabeça com cabeça vai girando sem parar. A festa é toda nossa e é tão grande a emoção. Vamos dançando brega, dando histórias e salão. É o famoso brega for, 10 anos de sucesso. É a melhor festa do estado do Pará. É o famoso brega for. É a melhor festa do estado do Pará. Tem cavalo manco e forró pra multidão. Calypso e céu brega, pop do meu coração. Tem cavalo manco e forró pra multidão. Calypso e céu brega, pop.